Tudo bom, pessoal? Mais um programa aqui no Breakdown Cast. É muito bom ter vocês, ouvintes, dando uma força para o nosso programa. Espero que ele cresça bastante. Sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje. Falaremos sobre um estilo pouco difundido, mas que não tem uma nomenclatura certa. É uma espécie de metal moderno com R&B, soul, post-hardcore. Para ficar mais fácil de entender, é como se fosse um Justin Timberlake com core. De uns tempos para cá, tem surgido algumas bandas nesse quesito. Eu gostaria de destacar algumas e falar mais desse estilo, que de certa forma é até engraçado. Cara, tudo começou com uma banda que minha esposa sempre zoava, dizendo que o vocalista era uma tremenda bichona. Eu sempre tentava defender, né? Dizendo que era o jeito dele, mas que no fim das contas o cara realmente dava muito ré no kibe. Estamos falando do Issues, Tyler Carter, quem não conhece? Issues foi uma das primeiras bandas que relacionei com essa coisa de Justin Timberlake e R&B. Black Diamonds foi um marco. Quem é aí que não curte essa música? King of Amarillo. E essa daqui, Princeton Nave. What is a man who lays a hand on his lover? What is a man who can't take a stand for his daughter? O fato é que sobre o cara ser gay, uma bichona, dadora de rosca, namora de costas, não faz o som deles ruim. Talento não tem nada a ver com isso, lógico. E Issues é uma das primeiras bandas que vi esse talento ser mostrado. O último trabalho da banda foi o Headspace, que na minha opinião foi melhor do que o anterior. Olha o começo dessa faixa, que coisa mais fofa! Young and Dumb. Living the dream, whoa, living the lifestyle that we want. Not a damn thing gonna change me. I'll tell them where I'm from, we're all young and dumb. Engraçado que ressaltar que o Tyler Carter veio do Woe Is Me. Quem conhece Woe Is Me? E Woe Is Me mandava muito. Quem não ficava louco com essa faixa e Delinquents? Mas parece que os caras se estranharam, sei lá, velho. Tanto que o Tyler Carter, já no Issues, lançou uma faixa chamada King of Amarillo, e na letra da música, Tyler diz que... Vou botar um trecho aqui da letra pra vocês verem. Tenho um estilo de um covarde e o coração de um inimigo. Se você não gosta dessas letras, então vá ouvir o Genesis. Genesis, gente, é o último disco lançado pelo Woe Is Me. Tá na cara. Continua na letra, ele continua dizendo: Vocês acham que estão comprando o caminho para o topo com toda essa besteira que vocês vendem? Deus não é ingênuo como os fãs que vocês enganam. Mesmo o diabo era um anjo. Bem, já deu pra perceber que o Tyler andou dando umas alfinetadas aí no Woe Is Me, né? Como a letra diz. E vamos pra próxima então, sem mais delongas: Slaves. Slaves é uma banda com vocalista Johnny Craig. O cara já cantou com Gavin Dance Gavin, Emma Rosa, e também atualmente tem projetos solos. Particularmente acho que a voz dele, do Johnny Craig, do Slaves, é melhor do que a voz do Tyler Carter. Eu acho a voz dele bem mais acentuada. Tão achando que eu tô brincando? Ouça essa faixa chamada One God. How long can I wear the blame? Sick of feeling wrong. Why do they judge me all the same? Nobody's perfect, trying to justify myself to the ones who will never Winter Everywhere. They tell me hold on, but pain like this you suffer so long. And truth be told, if we ever did, where would you be? Where would you be? It's just a blame that you aim to, even though all the times I sang to, just to keep you holding on. I wanna go back to the days in our car, where we sang about his life. Ah, tava achando que eu tava brincando, que eu tava zoando, né? Né, seu safado? Tava achando que eu tava zoando, né? E por fim, a mais nova dos Slaves, I'd Rather See Your Star Explode. Bem bacana, né? E ainda, aqui tem uma faixa do projeto solo dele, que o nome da música é Stand. Se liguem nessa faixa. Cara, o Johnny Craig, ele parece meio bichona também, não tenho nada confirmado ainda, sei que o Talia Carter já tem várias fotos, já se assumiu legal no Twitter, dele abraçando os outros men lá, e a parada mó estranha, mas não vem ao caso. Tanto que o Johnny Craig, ele é tão R&B, que os ídolos dele são Boyz II Men. Cara, vocês conhecem Boyz II Men? Olha só o que é Boyz II Men. Vamos às próximas então, falando agora da banda Siamese, uma banda americana. Se ligue no som One Night Thing. Everybody's watching, dancing in the lights. You don't know how I did it, but you really don't mind. As we leave and dying, kissing in the night, we're singing. You opened up my mind, yeah, there's no doubt about it. Regret, can you feel me? It's not the first time that I want it, but the first time that I need it. It's not a one night thing, you know it. I would never think that of you. It's not the first time that I want it, but the first time. And make it out. 'Cause I will fall and your friends will say, you'll never change, you should walk away. And if you do, I won't complain about it. But I'll fight, no doubt about it. I'll make it out, I'll make it out. I'll make it out, I'll make it out. Is there somebody having a thing like we do? Somebody like me needs you. 'Cause you're loving the way you wanna tell me the way. But then the words that you say just won't do. And there's no one like you who will love me like you do. And you trust my embrace even through my mistakes. 'Cause we fall out, breaking down. Everyone, they see it now. Through it all, everything. Can't believe when I hear you say, I'll make it out, I'll make it out. I'll make it out, I'll make it out. Having you makes it easy, pain. Os caras também mandam muito esse tipo de som, cara. Sei lá, dá uma vibe diferente. Uma energia boa, um sentimento de claridade, ávido, calmo, é gostoso de ouvir. E, de forma nenhuma, poderia deixar de citar aqui o Emma Rosa, ou Emma Rosa, não sei como é que se fala aí em inglês, como eles pronunciam essa banda, Então vamos a portuguesar aqui, Emarosa. Esse disco, cara, se não me engano foi o último que eles lançaram, o 131, é uma delícia de se ouvir, cara. A começar pela faixa Sure. Bradley Walden é o vocalista, que voz que esse rapaz tem. Cloud 9 é outra faixa muito boa, ouçam. Emarosa fez parte do meu início no core, tanto eles como a banda Bless the Fall. Tanto que, se não me engano, a banda iniciou-se em 2006. Nessa época eu ainda tava um pouco ainda acentuado legal no, na onda new metal, né? Do começo dos anos 2000. E outra banda é Too Close to Touch, que curto demais. Se ligue na faixa Pretty Little Thing. Na Perfect World. You broke away from it all. Need a little space to breathe. But you were jumping the gun. Took another shot at me. I've been so inclined to tell you all the places I've been gone without the weight of a self-destructive waste. You were to me. E Someday. É, rapaz, Too Close to Touch se apresenta mais próximo do post-hardcore, mas não deixa de ser uma ótima banda com essa pegada de R&B e soul. E de forma nenhuma eu poderia esquecer de Dead by April. Conheço o trabalho dos caras desde o primeiro EP, sempre acompanhei a banda, tanto com a saída de integrantes como a volta de alguns deles. Dead by April é uma banda sueca e os caras vão ao limite do melódico. Ouçam In My Arms. E Promise Me. Essas duas faixas são do primeiro disco full length da banda, lançada em 2009. Eu, cara, particularmente ouvi esse disco até não aguentar mais. Por anos ele ficou na minha cabeça. A dupla Pontus e Jim Strymel estava dando muito certo. No segundo álbum, intitulado Incomparable, veio ainda melhor com faixas do tipo Calling. I picture you now, right in front of me. Your beautiful eyes looking right at me. Remember the warmth you used to give me. I wish I could bring it back, wish I could take it back. Dead by April estava dando muito certo, mas pena que depois do Incomparable, Jim Strymel largou os vocais e entrou o Zandro. A mudança pareceria desastrosa, mas contudo, veio outro álbum sensacional, mantendo a linha vocal e o talento de Zandro, que às vezes se assemelhava muito à voz do Jim. Com o Zandro nos vocais, saiu o disco Let the World Know. Ouçam a faixa As a Butterfly. I just refuse to believe my eyes. In front of me something I can't recognize. You stood beside me all my life. You're the shades of decay. Looking at the lights of my baby. E Let the World Know. Trust the words I say. I'm willing to go the distance. But I'm a little bit fragile. I'm just saying, let's take this slow. Don't get me wrong, let them know. Write it in magazines, in the papers. Put it all over the news that I'm hearing. Em 2017, Dead by April lançou mais um álbum. E dessa vez Zandro já havia deixado a banda. É, mais um integrante deixou a banda. Dando lugar novamente ao Jim Strymel. Porém, o álbum foi lançado com vocais limpo apenas do Pontus. Pois Jim havia entrado depois do álbum estar pronto. Pontus, então, conseguiu dar ao disco ótimas energias, mesmo que não tenha ficado tão bom quanto as anteriores. Ouçam aí a Perfect The Way You Are. So dry your tears and let it shine through. 'Cause you're amazing, look at you smiling. And don't change anything, there's no denying. You're beautiful. Então galera, tem muitas e muitas mais outras bandas, só que o tempo aqui ia ficar curto, ia ficar gigantesco. Então decidi terminar esse podcast, então fiquemos por aqui. E espero que vocês deem uma moral pro podcast, que vocês nos enviem novas ideias, que vocês participem enviando áudio sobre os temas, que eu coloco o áudio de vocês nos comentários. E por favor, compartilhem aí na ferramenta, no archive.org, tem uma ferramenta de compartilhamento. Vocês não precisam estar logado no site. Vocês podem compartilhar no Twitter, no Facebook, por e-mail. E tem outras plataformas aí que vocês podem divulgar e compartilhar esse podcast. Que o mais importante para nós é vocês ouvirem, é vocês darem a nota de vocês. Se gostaram, se não gostaram. Isso daí, fique na paz. Abraços.